Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e presencia a história do Príncipe do Gelo. Que porra! Aqui é o Vinícius Hidalgo e a espada gelada está derretendo. Só foi, velho. Só foi. Quadro novo na CC, a galera não tá entendendo nada, né? Imagina o ouvinte, tá tipo... Vai, maconha. Aqui é a Grok e um novo reino irá surgir. Olha aí. Apostou no clássico. É, foi no clássico, né? É, lógico. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui pra estrear um quadro aqui na CC, né? Nós já temos um quadro aí que é o crossover, né? De tempos em tempos aí. Era pra ser de 4 em 4 programas, mas tem vezes que demora mais e tal. A gente lança um crossover e agora a gente tá estreando aqui o nosso querido quadro Estranha História. Como que vai funcionar o Estranha História, né? Como é o primeiro programa, eu vou explicar pra galera. É, eu, a Grok e o Wilde aqui estamos estreando, então a gente vai criar uma história, que vai ser o quê? É, antigamente, no Orkut, tinha uma brincadeira, né? De... Lembra aquelas comunidades? Putz, isso era muito bom, velho. Era, que tipo, uns fóruns, era muito... né? É, a pessoa cada scrap era uma frase. Exatamente. Como nada na vida se cria, tudo se copia, né? Vamos fazer isso aqui em áudio. Primeiro podcast do Brasil que faz isso, não tem nenhum outro. Nossa, carai, confiança. Então, né, cara, vamos trocar essa ideia marota, vamos criar aí a primeira estranha história, só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais um leito de... Sally. Eu pensei que tava atirando em mim, Febrinho. Letra do Chewbacca, hoje eu vou ler bem assim. Como que faz isso? Ah, tem que nascer no planeta do Chewbacca lá. Ah, desculpa aí, você já tem o pelo, né? Começando aqui mais uma leitura de recadinhos extremamente sexual. Super. Leitura de recadinhos do nosso programa de Alice no País das Maravilhas. Sim, uma sim, loucura sim. Da porra, né? A galera foi convidada aí uma viagem ao País das Maravilhas. Exatamente, entramos dentro do marsupial do coelho e que ele nem tem, né? Mas tudo bem. Marsupial do coelho? Coelhos não tem marsupiais, né? É só canguru. É, canguru e outros bichos, né? O coala eu acho que tem também. Ah, é verdade. Imagina um coelho com marsupial carregando um monte de cenoura. Ovo de Páscoa, né? Porque coelho bota um chocolate. Perceberam que a gente ainda tá no clima de Alice, né? Nossa senhora. Maconha tá louca. E eu vou começar lendo aqui o primeiro e-mail, que é do um ouvinte novo que surgiu aí, que não é novo pelo visto, mas que mandou e-mail agora, que é o Eduardo Poloni. E aí ele começa o e-mail aqui: Olá, CCCasters. Meu nome é Eduardo Poloni, sou biólogo e mestrando em agronomia na Universidade Estadual de Londrina. Sim, sou vizinho de laboratório do Capeta Mineiro, olha só. Gostaria de parabenizar a todos do ACC pelo empenho e trabalho para que este podcast divertido e sem igual esteja no ar toda semana e que continue assim por muitos mais tempo. E agora, só para não perder o momento de zoeira, o Capeta Mineiro deu uma leve canelada no episódio 128, História da Agricultura. O qual ficou foda, diga-se de passagem, ainda mais com as inserções das músicas do Tio Tião, verdade, Tio Tião. No momento em que falava-se que transgênicos, e ele mandou os minutos e segundos exato, 1 hora 47 minutos e 30 segundos, adorei ele. Né? Já gostei de você, Eduardo. Exatamente, S2, coração mudinho. O Arieira falou que se usava o gene de um vírus para fazer a transgenia no milho. Na verdade, é de uma bactéria. Bacillus genes. Bacillus, caralho, que Bacillus. É o Bacillus Thundercats. Bacillus thuringiensis. O vírus também é usado para o controle de lagartas, mas é pulverizado sobre o cultivo. Um forte abraço a toda a família ACC. Coração budinho. Oh, oh. Olha ele aí, ó. Foi lá pra Holanda só pra fumar maconha e não aprendeu porra nenhuma. Olha aí, cara, olha, manda aí bem o cast inteiro, né? É uma parada. É, já... é lembrado a vida inteira por isso. Uhum. Eduardo, obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado por estar ouvindo a gente. E, pô, manifeste-se. Mande mais e-mails. Faça você... É, faça parte aqui, né, do podcast, o máximo que você puder, que é bom, você ganha uma identidade, pô. As pessoas começam a te conhecer também e tal. Exatamente. Obrigado aí pelo e-mail. Continua mandando. Saia do limbo dos ouvintes que não aparecem, que eu vou conseguir te dar um apelido. Olha aí. Bom, antes da gente ir pro segundo e-mail, essa leitura de recadinhos da galera é patrocinada pelo podcast Los Chicos. Olha aí, nossa. Então vocês vão ouvir um teaser especial agora e a gente volta com o resto da leitura de e-mail já já. Ai, ai, ai. E cabrón, esto es Los Chicos. Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Vai, Sally. 5. 5 também já foi. Eu já escolhi. Ai, que burra. 8. Que burra. 8. Era pra ela. 8, 8 tem. Ela canta, vai. So crazy love, I'm looking Acertou. Oh, a miserável. Que tipo é isso? Muito bem, depois dessa cantoria maravilhosa, vamos aqui ler o e-mail do Mogli. Um e-mail super legal, um dos e-mails que eu mais gostei aqui, ever, assim, do ACC, todos os tempos. Agregou conteúdo. Caralho, o que eu entendi, agregou pra caralho. O que eu não... É, eu... Vamos fingir que a gente entendeu, Febrinho. Sim, vamos fingir. Lá no cast de Alice, a gente falou algumas coisas, porque o Carol, ele era um matemático e tal, e tem algumas contas malucas, né? E o Mogli manda aqui, ó. Fala, galera do ACC. Aqui quem fala é o Mogli, e eu vim tentar explicar de forma não muito chata o que é que os senhores não entenderam sobre as multiplicações de diversas bases citada no livro Alice no País das Maravilhas, do ACC 129. Primeiro, antes de mais nada, precisamos saber que nosso sistema numérico é o decimal, por motivos do ser humano ter começado a contar com a mão e a maior parte das civilizações utilizavam os dedos para contar. Os números romanos é um exemplo disso. Ou nunca repararam que podemos representar os 10 primeiros números usando as duas mãos. E se bobear, você até consegue representar em uma, mas fica meio birra. Birra deve ser uma expressão muito regional. Birra? Birra? O que é meio birra? Deve ser meio biruta, algo assim. Esses cariocas. Aí ele manda, segundo, algumas civilizações preferiam utilizar outros tipos de numeração que não a decimal, ou eu particularmente gosto do sistema numérico sexagesimal, aliás, utilizado pelos antigos sumérios. Caralho, bota antigo nisso, hein? Já usamos em nossas vidas o tempo todo outro sistema que não o decimal, em computadores, calculadoras e celulares. Utilizamos o sistema binário. Minha vida. 01. 01 pra mim era brincadeira que nós jogávamos na escola. Zerinho. E aí ele manda, onde 6 é igual a 00000110. Exato. Já começou a dar um nó. Temos também a presença do sistema sexagesimal, que ele citou anteriormente, que é a base 60, quando estamos lidando com o tempo. Quebrando cabeças. Porque vai até o 60 e depois não é 61, né? Depois volta pro zero. Zero, né? Mas vamos ao que importa. Como esse Paranauê funciona? Levando aqui pro cast e pro livro da Alice. Os números são divididos em casa da centena, da dezena e da unidade. Ao determinar uma base para um sistema numérico, estamos determinando qual será o máximo de unidades que poderemos ter na casa da unidade. No sistema decimal vão de 0 a 9, totalizando 10 algarismos. Se decidirmos ter uma base 5, teremos de 0 a 4 e todo valor que passar de 4 passaria para a casa da dezena. E ele manda um exemplo muito legal aqui. O seu exemplo, mano, foi fantástico, assim, eu entendi. É, explicou total. Uhum. Depois você mandou a conta lá do livro, eu fiquei louco, não entendi nada. Mas esse exemplo aqui, ele manda aqui pra gente entender, ó. Pegando aqui no exemplo que ele falou. 0 é igual a 0, né, com aquela base 5. 1 é igual a 1. 2 é igual a 2. 3 é igual a 3. 4 é igual a 4. Então a gente já tem os 5 números, né? 5 não é igual a 5. 5 é igual a 10. porque você passa para outra casa. Então, se 5 é igual a 10, 6 é igual a 11, 7 é igual a 12, 8 é igual a 13, 9 é igual a 14 e 10 é igual a 20, se eu não me engano. Nossa. Isso é bem maneiro, né, cara? Isso é bem maneiro, né? Nossa, demais. E o pior é que quando eu tava lendo esse e-mail dele, eu lembro que a gente já estudou isso numa época da nossa vida, muito tempo atrás, no ensino fundamental. Uhum. É que na escola é aquele negócio que a gente sempre fala na CC, né, cara? A escola é um saco, né, velho? Sim, exatamente. Não é dessa forma que explicou simples igual ele explicou, não. Sim. Aí o Mogli manda aqui no final do e-mail dele, tivemos que dar uma cortada, porque também tá muito grande. E ele mandou aqui, ó, nessa forma, 5 vezes 4, na base 10 é 20. Já na base 18, você tem 20 igual a 18, mais 2, igual maior 20. Nossa, aqui já deu um nó. Aqui já deu um nó. 20 na base 18 é igual a 10 mais 2. Nessa conta eu não entendi nada, mas lá em cima no exemplo eu consegui entender. Aí fudeu com tudo que a gente tinha entendido. Aí ele manda aqui, desculpa o textão, tentei ser o mais breve, sem ser muito raso ou chato, espero que consiga entender. Caso negativo, só falar que tento refinar. Pô, entendemos sim, na sua explicação sim. Ali foi perfeita, cara. Foi foda. Atenciosamente, Mogli. Mogli, obrigado demais pelo seu e-mail, cara. Putz, adorei mesmo, de verdade, tamo junto. É isso aí, o Mogli, né, gente, que ele é um matemático, como vocês perceberam, e ele participa de um podcast só de matemáticos, que é lá o Galera do Hall, que eu recomendo pra caramba. Valeu pelo e-mail aí, Mogli. Agradecemos a explicação, que foi foda. Sim, foi muito bom. E agora eu vou ler aqui o e-mail do nosso querido Petruski, o Petrus, Petrovski, Petrolino, sei lá. Como vocês quiserem chamar ele, né? Meu querido conterrâneo. Ele mandou aqui um pergaminho gigante aqui. Ele conseguiu barrar a Roberta já há muito tempo. Tá foda. E aí a gente vai ler aqui a parte que ele falou sobre Alice no País das Maravilhas. E ele começa aqui. Peço mil perdões pelo e-mail gigante. Se quiserem, podem ler um comentário em cada episódio, que aí tá de boa. Ou se quiserem não ler isso no episódio e apenas responder, também não tem problema. Eu nunca imaginei que a história desse livro pudesse ser tão maluca, tão envolvente e tão linda. Tudo que foi mencionado, ou pelo menos até onde eu ouvi o episódio, já que não ouvi tudo, desculpe por isso também. Para de pedir desculpa, Pets. É, Pets, já falou. Caralho. É um gentleman demais. Nossa, velho, parece que nunca leu a Arte da Guerra, porra. Você imagina um general pedindo desculpa na Arte da Guerra sem ter culpa de nada? Então, olha aí. Não é? O Pets tem uma frase no Skype que eu acho muito foda, que é assim, se puder lutar, lute. Se não puder lutar, defenda. Se não puder defender, acho que fuja. Se não puder fugir, renda-se. E se não puder se render, morra. E, porra, não tem sentido você pedir desculpa. Usa na tua vida. É? Caralho. E ele continua aqui. Sobre as situações da vida retratadas no livro, são apenas verdades. Um exemplo que foi mencionado é aquele trabalho de faculdade que, se você não tivesse saído, você teria feito algo melhor. É o que me enquadro nessa. O escroto é quando o trabalho é feito em equipe e todo mundo se vira pra ti e fala, faz aí, mano. Isso está sendo até no TCC, que é feito a cada semestre, e estou vendo como vou me virar daqui em diante. Desculpe pelo desabafo aqui no e-mail, oxe, é nóis. Porém, precisava externar minha indignação. Quando era mais novo, recebi o livro no Fundamental, porém nunca dei muita bola pra ele, pois me interessei por dois outros livros, que é Tom Sawyer, acho que é assim. Tom Sawyer. Tom Sawyer, Detetive e Os Miseráveis, que teve um filme recentemente, olha só. O livro é chato pra caralho. Gigante. É uma leitura muito chata, velho. É, pra quem leu A Guerra dos Três Reinos, né? Ah, mas a guerra é louca. Tem batalha, tem estratégia. Ah, é que o Miseráveis é um clássico, um livro muito foda. O foda é o complicado é a leitura. É tipo, se você hoje em dia... É a escrita dele, né? Que é muito, se você pegar um Shakespeare rústica pra ler hoje em dia, você vai falar, puta, que saco, tá ligado? Sim, exatamente. Tudo que as leituras que a gente tem aí de Shakespeare não são leituras, são releituras, né? Sim. E aí ele continua. Acho que se eu procurar aqui em casa, devo encontrá-lo. Ótimo episódio e abraços, pessoal. Atenciosamente de seu amigo e ouvinte. Olha só. Amigão, hein, gente? Petros é um cara foda aí. Agradeço pelo e-mail. Petros continua mandando aí. E é nóis aí no Telegram. É isso aí. Valeu, Petros é um mito aí da internet, né? Puta que pariu. Da podosfera, ele é uma entidade, tá ligado? O cara é... Exatamente. É quase um sumo. Onipotente, onipresente, onisciente. O cara é um sumo do Final Fantasy, mano. Obrigado, Pet, pelo e-mail, cara. Tamo junto e foca nesse TCC aí, mano, que você tá plantando agora, mas lá na frente você vai colher. Vou ler aqui o e-mail do Divo Fernando Camargo. Fala, galera, beleza? Que cast espetacular. Eu nunca li os livros das aventuras de Alice. Vi a animação quando era muito pequeno e assim que acabei o cast fui rever e comecei a reparar nas diferenças citadas por vocês. Pra mim, o final de Alice no País das Maravilhas tem um significado simples. Às vezes, você está passando por uma fase ruim na sua vida, onde nada faz sentido e problemas se acumulam. Mas quando você acha que não tem mais saída desses problemas, eles somem. Como se você tivesse acordado de um sonho ruim. Olha só. Interessante. Bacana. Gosto de ver como Alice conseguiu influenciar outras obras e mídias. Existe mangá da Alice. Turma da Mônica Jovem teve duas edições em homenagem à obra. Um episódio de Sakura Card Captors e também os jogos do videogame, como Kingdom Hearts, onde há uma fase de Alice no País das Maravilhas e a Alice é uma das princesas de coração puro do jogo. E também tem os jogos Alice e American's Magi e sua sequência Alice Madness Eternity, que é muito chato. Que é foda. Nossa, demais. Que foda. Não, nossa, sai. Uma bosta. Ele é lindo. O jogo é muito bosta. Esses dois jogos abordam o mundo da Alice de uma forma diferente, onde o País das Maravilhas foi criado por ela após um trauma de infância. Após ela crescer e seus problemas mentais piorarem, o País das Maravilhas muda, se tornando mais macabro, obrigando a Alice a enfrentar seus problemas internos. Meus parabéns a todos envolvidos, um grande abraço e beijos pra quem quiser. Camargo, te quero. Adoro seu beijo. Adoro. Valeu, Camargo, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto. E vê se lê o livro, vagabundo. É isso aí, valeu pelo e-mail e logo essa porra, caralho. E agora eu vou ler aqui o e-mail do Carlos Queiroz. Saudades, Carlos Queiroz. E aí ele começa aqui. Olá, galera do ACC. Carlos Queiroz, novamente na área. E, Lorde, muito felino esse cast. Felino igual gato, igual louco. Boa, boa. Cada parte abordada do filme e livro são de viajar, se for para discutir. E vocês pegaram a essência da Alice e jogou na nossa cara. Muitas coisas que foram ditas, parando para pensar, são de bugar o cérebro. Ouvindo o cast, só me deu mais vontade de reassistir o desenho Alice, o clássico, o novo, e ler o livro para comparações. Estou ficando por aqui, mas parabenizando vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Sim, galera. Vamos ler, gente. Ler faz bem. Nossa, putz, foda demais. Vocês, eu tenho certeza que quando vocês lerem, vocês não vão se arrepender da leitura, porque é muito boa, realmente muito boa. Sim, cara, o Alice tem 100 páginas, mano. Duas cagadas você lê o livro. Tem 100 páginas com as figuras, né? Sim, é muito bom, cara. Exatamente. Valeu aí pelo e-mail, Carlos. Um abração aí. É isso aí. Valeu, Carlos, pelo e-mail. Tamo junto, irmão. E um amigo meu conhece um cara que conhece um cara que conhece um cara que conhece um cara que deixou um link pra vocês lá no grupo dos ouvintes do Alguma Coisa Cast no Facebook pra vocês lerem Alice aí online. Olha aí, aproveitem. É, aproveitem. Muito bem, a gente vai aqui agora pro Decibeladores do Rock, mas antes a gente vai ter uma vinhetinha especial aqui, porque essa leitura de e-mails é patrocinada pelo podcast Los Ticos. Olha aí. Arriba, arriba! Los Ticos, Los Ticos! E aí com a vinhetinha a gente volta com o Idal gritando na orelha de vocês. Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Vai, Febrini. Sem fio, sem fio, vambora. De que número que tem ainda? Desculpa. Ah, começa no 7 e vai até o 45. Então eu quero 45. Eu gosto quando cai essas músicas aqui. Vai, Febrini. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó, minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, minha eguinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó, Pocotó, minha eguinha Pocotó. É que eu sou chorando agora. Acertou. A miserável. Que dizendo isso? Você errou na entonação, viu? Você não pegou a coisa que ele quis fazer, a parte artística. Ele Como se fosse Silvio Moreira. Isso e muito mais no Chico Show. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, Celinda, chegamos aqui ao Desfibriladores do Rock, o nosso tentativo de suscitar o rock and roll aqui no ano todo. E olha, já fazem aí meio ano, hein? Já faz meio ano que a gente tá aqui com a iniciativa, cara. Já passou banda foda aqui pra caramba. Banda pra caramba, cara. E tem muita gente ouvindo, a galera conhecendo o som aí. Putz, essa é a intenção, cara. É vocês conhecerem coisa nova aí. Vamos hoje aqui trocar uma ideia sobre o Voodoo Priest. Olha aí. Olha só. Banda paulista. Os caras pegam um death metal muito agressivo. Os caras sabem isso pra caralho. O som dos caras é pesado. O vocal é monstruoso, tá ligado? Cultural fudido, assim. E a melodia também, né? Aquela coisa acelerada, pan, muito foda. Eles cantam em inglês, mas eles têm uma temática indígena, né? Lembra que a gente falou aqui um tempo atrás daquele projeto do Levante do Metal Nativo, sério? Quando a gente da banda armada, né? Esses caras, o Voodoo Priest, fazem parte também. Que é aquele projeto de metal que contam a história do Brasil e tal. Falam coisas da cultura brasileira. Sim, sim. E, nossa, é muito foda. A gente tava assistindo aqui a música... esqueci o nome da música. Eye for an Eye. Olho por olho. Olho por olho. Putz, ela tem uma historinha no início que, nossa, ele conta a história de um comerciante lá que foi assassinado. Muito bom, gostei demais. Eu gosto muito de guitarra que se destaca, sabe? Assim, o som pesado da guitarra. E eles têm muito isso lá, não só da guitarra. E eu gostei pra caramba. O cara, ele faz o gutural lá sem fazer careta. pra fazer o gutural sem fazer careta, tem que ser zica mesmo. É, exatamente. A maneira é que, tipo, esse audiodrama que tem, vai ter link no YouTube, né? Entrem lá, escutem as músicas. E antes da música começar, tem uma espécie de audiodrama curtinho que conta a história do Mandu. Esse Mandu, cara, é o Mandu Ladino, que era um índio que liderou uma resistência enorme das tribos indígenas contra a invasão do homem branco lá na região do Piauí, tá ligado? Onde hoje é o Piauí, né? No século XVIII e tal. E aí essa escola não ensina. Sim. E esse álbum inteiro deles, que eu acho que o nome do álbum é Mandu. E aí por isso que tem esses audiodramas no começo, que é um cara falando um pouco. E é muito foda, né? Porque é inglês muito. E tem a legenda. Nossa, é animal demais. Até arrepia, nossa, cara. Sim, exatamente. E eles conseguiram colocar de uma forma bem entendível e simples a história. Sim, cara. Então fica a recomendação aí. Voodoo Priest, aqui no Desfibriladores do Rock. Yeah! Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Eita, bro! Estou em louco! Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Vai, Arieira. Ah, 16. Você gosta de coisa bem ruim? Às vezes. Acho que você vai acertar. Puta, cadê essa merda? Tá aqui. Sou eu, bola de fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar uma olhada na praia, mó solzão, praia da Barra. Já é. Então vou aí te buscar, valeu? Valeu. Então, fui! Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Quem é só eu falar de fogo? Tá bom, tá bom, tá bom. Piriri, alguém ligou pra mim. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Quem é? Sou eu. Bola de fogo. O calor tá de matar. Acertou. Ah, miserável. Que ensino isso? Rapaz, 10 pontos. Eu lembrei de uma paródia da escola que a gente fez. Isso e muito mais no Chico Show. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui à sessão de recadinhos. Hoje tem recado pra caralho. Pra caralho. Ai, ai, vamos lá então. O primeiro recado foi muito legal aqui. A gente participou lá do podcast Los Chicos, né? Que estão patrocinados na letra de e-mail. Eu, a Celinda e o Arieira fomos lá participar do Chico Show, que é um game show lá, né? Onde a gente tem que cantar. Vocês puderam ouvir aí que a gente não canta merda, né? A torcida tá cheia de vai ter link no post, muito legal o programa, os caras são fantásticos, cara, todo mundo lá é super gente boa, até a Thaís. olha o bullying. Brincadeira, tá muito Thaís... envolvido nessa fodoceira. A Thaís é especial, é foda mesmo. Então, cara, vai ter link no post, acessem e escutem lá, porque, meu, é muito divertido. Eu garanto que vocês vão dar risada pra caralho. Se vocês ouvirem o Chico Show e não derem risada, eu dou o dinheiro de vocês de volta. Olha só, mas tem que ser honesto. Oi, eu dou o dinheiro que vocês pagaram pra ouvir de volta. Oi. Mais podcast, se é linda, eu participei do Goldcast, que é um podcast lá da UOL, fala sobre games, que eu edito. Olha só, que legal. Sou chique, eu edito? Chique, eu tô é fudido. Mas lá eu... lá eu falei de jogos do Senhor dos Anéis, junto com a Carol e o nosso querido Jesus. Olha aí, só. Foi muito Ele legal. Nem gosta, hein? Nossa, nem gosta, né? Falamos de todos aqueles Senhor dos Anéis do PlayStation 2, que era mó legal, né? Que jogava de dois, assim, de amiguinho, tinha dois, três, e depois falamos dos RPGs, a porra toda, então confiram aí no link também. E eu participei lá do Plataforma Drops, né, de lá do Plataforma Cast, onde a gente falou, onde a gente deu indicações de filmes de terror, eles tiveram aí a semana de terror, tá muito bacana lá, então escutam. Ô, bicho, mano. E eu e a Luanda participamos lá do Amarelo Geladeira, falando um pouquinho aí sobre aquela coisa da antissociabilidade. Olha aí essa palavra, palavrão, muito bom, né? Muito bom. Trocando uma ideia sobre o que é ser antissocial. Será que o que a gente acha que é ser antissocial realmente é o que significa isso, né? Olha só, uma aula de psicologia. Sem nenhum psicólogo. Sem nenhum psicólogo. A gente trocou uma ideia lá, citando alguns casos do cotidiano, aquele bate-papo descontraído. E depois a gente acabou se aprofundando um pouco mais na parte clínica, porque acaba sendo uma coisa meio clínica também, essa coisa antissocial, né? Tá ali muito ao lado daquela coisa da depressão e de alguns problemas assim da mente. Então vocês têm aí a gente a semana inteira pra ouvir, né? Tem aqui Los Chicos, tem Goldcast, tem a Mais Geladeira, Plataforma Adopt, a porra toda. Então... Eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. As camisas dos patrões já foram enviadas, tá? Algumas já foram enviadas, eu fui pro correio lá, já coloquei bonitinho e tal. E eu vou estar enviando as outras, se tudo der certo, essa semana ainda. Então, obrigado, patrões, e desculpa a demora aí, porque o bagulho tá louco. Vocês são lindos. Ah, e o torneio Hearthstone SCC tá muito foda. Já começou. Mano, a CL viu umas partidas aqui, tá animal. Caraca, você... vocês não têm ideia do que espera por vocês. O resultado, né, vai sair no próximo alguma coisa que acha, eu vou falar aqui, mas obviamente que vocês vão assistir no YouTube e vão saber de antemão, né? Tivemos alguns WOs, mas tivemos umas partidas muito fodas, cara. Pegou fogo figurativamente. Mano, ainda tivemos uma partida super especial, que lá a gente tá fazendo aquela partida livre, né? Que é umas cartas específicas e tal. E aí teve uma hora que um menino veio jogar e ele não tinha essas cartas específicas. Ele só tinha um deck com as cartas Zika lá, né? Aí o outro cara falou assim, não, eu vou jogar assim mesmo, pode vir com essas cartas aí. Quando vocês verem quem é, vocês vão bater palma com a perna. Mano, e o resultado foi, porque aí você fica naquela, e agora? Se o cara perder, será que ele vai reclamar? Mas ele liberou. Exatamente, o resultado vai ser foda. Vai ser foda, fiquem ligados no YouTube aí. E a gente queria tirar um espaço aqui, deixar um espaço aqui especial pra um ouvinte aí, amigo aí da podosfera toda, que é o Fábio Murakami! Fábio Murakami! O Murakami que tá passando por uma correria louca aí da vida, né? A gente tá sempre na correria, mas às vezes a gente tem que parar algumas coisas, porque senão a correria para. E ele tá dando uma pausa aí de vários podcasts. Nossa, calma aí, eu não entendi nada. A gente tá numa correria louca, mas a gente corre, tem que dar uma parada na correria, senão a correria para. Não, caralho, tem que dar uma parada. Vai ter que dar uma camiseta, velho. Puta que pariu. Algumas coisas a gente tem que parar, e não a correria toda, mas se a gente não parar poucas coisas, a correria para. Enfim, ficou mais confuso. Ficou pior ainda. Enfim, vai lá. A gente queria deixar uma mensagem pro Murakami falando que a podosfera inteira tá esperando pelo retorno dele, ela não vai sair daqui, que ele é uma parte crucial pra gente, caster e ouvinte também, que chegou em muitos podcasts através dele. E é nóis, mano. No que precisar, a gente tá aí. A gente não pode ir no Japão, mas a gente tá aqui pra te apoiar por tudo que tu precisar. Sim, cara. O Murakami aí sempre ajudou a gente, né? Sempre mandou e-mail aí. Querendo ou não, é uma forma de você ajudar o podcast, né? Quando você manda um e-mail aí. Por isso que eu sempre falo que o Petros é um cara super importante, ajuda muito, porque ele manda e-mail pra geral, sempre comenta e tal. A gente tem muita gente aqui que, pô, faz parte da história da CC. Sim, Roberta, sim. Camargo, nosso Artuzão, manda direto. Um monte de gente aí. E o Murakami também é um cara que manda sempre e-mail pra gente, tá presente aqui. Eu nem sei se pode falar isso, não sei nem se ele ia autorizar, mas eu vou falar. Então. É, quem deu o presente aí do torneio Hearthstone, né? Quem deu o prêmio lá, o grande prêmio, foi o Murakami. Olha só. O Murakami mandou pra gente e tal. Ele ia fazer uma propaganda de uma loja de um cara aí. Acabou que o cara, por desinteresse, não correu atrás. Então o Murakami falou, não, se o cara não fazer nada, pode jogar lá sem a propaganda mesmo, mas tem que ficar aqui a lembrança, porque o Murakami é um cara muito foda. E como um bom oriental, né? Pelo menos agora tá se tornando. Tem uma frase muito legal que diz assim, é um provérbio, não me lembro se chinês ou japonês, mas é fantástico, que é muito simples, mas é muito maneiro. Que diz assim, não se acelera o rio, ele corre por si só. Então, Murakami, você tá com essa correria aí, você tá nessa loucura da sua vida, não esquenta a cabeça, cara. Não precisa acelerar o rio, ele corre por si só, e a gente tá aqui o tempo todo mandando energia positiva pra você e pra tudo dar certo, irmão. Que lindo! Muito bem. Olha aí. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos agora pro nosso novo quadro aqui no ACC. Olha aí. Olha só, que eu quase caguei no pau. Ou caguei. O nosso quadro Estranha História, cara. E eu já vou adiantar pra vocês. Foi um dos programas que eu mais ri na minha vida. Olha, eu não costumo mutar o microfone pra rir. Eu não costumo, porque faz parte do podcast, aquela coisa da produção. Mas nesse, em alguns momentos, eu tive que mutar, porque não dava pra gravar. Senão não saía a voz da outra pessoa falando, né? A Grok completamente drogada. Como sempre, quando não está. Ela é tipo o Mick Jagger. Nossa, velho. A gente gravando o bagulho de madrugada, todo mundo com sono. E foi uma loucura do cara. Fiquem aí, então, com a fantástica história do príncipe alfaiate gelado do reino de gelo, das montanhas frias, do Vale Verde, do Vale Azul, do Lago Azul, da Bruxa Verde. Meu Deus, chupa da Henry. Pra quem não sabe, como hoje é um quadro novo, a gente já começa a história lá nas nossas aberturas, né? E o Wilde e a Grok não tinham uma abertura feita, porque a abertura deles foi de acordo com o que eu falei. Que é o que obrigado. Então a gente já tem o começo da história assim, a sinopse, né? Quando você pega o livro, não tem aquela orelha do livro? Aí a nossa orelha aqui, ó. Era uma vez um príncipe de gelo, do gelo, a espada gelada irá derreter, um novo reino irá surgir. Ó, você vê que... Eu leria. Eu compraria na Saraiva. Você vê que tá meio subjetivo, porque é só a sinopse. Agora vai ter que ter uma certa continuidade nas nossas frases, tá? Nossa senhora. Então vamos lá. O príncipe do gelo estava cansado do seu povo sentir frio. Vai, Wilde. Calma, pô, não é? Não é assim, não. Até gaguejou. Mas que... Calma, pô. É que tá tão frio no reino de gelo que o cara tá até... Eu tô no reino de gelo, puta merda. Senhora, tá um frio. Uma bela manhã, o príncipe decidiu que iria aos Vales Verdes pegar a Pedra do Sol. Deu muito. Então, nessa manhã, ele decidiu ir lá pegar a Pedra do Sol. E aí você vai continuar. Ir lá aos Vales Verdes, você quer... Mas ele não sabia os problemas que estavam por vir. Nessas... Não, calma. Tá bom, olha lá. Mas ele... Tá vendo que é difícil, porra? É um cu isso aqui, gente. É um exercício muito bom de criatividade, meu Deus. Vai lá, mas ele não sabia os problemas. Mas ele não sabia os problemas que estavam por vir nessa sua nova empreitada. Clichê do caralho. Eu não tô conseguindo. Então decidiu buscar a ajuda de seu querido amigo chamado... Caraca, ele tava... Puta, já sei. Bora. Então decidiu buscar a ajuda do seu amigo chamado Andor. Peraí, porra! Que pariu, melhor nome de amigo! Calma! Muta essa porra aí, pra não ficar rindo. Então decidiu chamar a ajuda do seu amigo Andor, o destemido, seu fiel escudeiro. Boa! Vai lá, Grog. Tá. O qual já havia caminhado pelas perigosas passagens das Montanhas Frias. Montanhas Frias no gelo, caralho, que sensacional. Eu sou muito merda, eu sou um pedaço de bostinha, velho. O reino gelado e as montanhas frias, nossa. Que deu criativo. Nome pra essa merda, tá ligado? Foda, né, cara? Andor, o destemido, era conhecido por ser um copiador. Que foda. Bota copiador de mapas. Boa, por isso que é verdade. Exatamente. Andor, destemido, era conhecido por ser um copiador de mapas. Quando o Wilde disse Andor, eu falei, mano, ele tem que ser conhecido como Andor, o copiador, mano. Ai, ai, vai lá, Wilde. Após combinar com seu amigo, o príncipe foi aos seus aposentos para... Boa. Vai lá, Grok. Pegar o seu manto mágico que estava escondido no baú do seu quarto. Que baú. Melhor ser isso. Pelo menos ela não falou no baú frio. No baú frio. O seu frio. Manto frio. Não, no seu baú frio. No seu reino no seu de gelo freezer. Frio. Vou pegar um manto mágico no freezer. Eu tô aguentando, eu sou muito merda, velho. Então vamos lá. Então, munido de seu amigo Andor e em posse do seu manto mágico, eles foram aos estábulos para montar os seus... Pegar os seus... Pegar os seus trenós vivos. O principal meio de locomoção do país gelado. É o príncipe do gelo do país gelado. Das montanhas. Espada gelada, montanha fria. E outra. Caralho, agora eu acabei de... Não, é a Grok agora, né? Vai, Grok. Trenós... Olha essa porra de frase que ele me deu pra continuar. Trenós vivos, principalmente. Que é um trenó vivo, né, cara? Tem mais um trenó com o olho na frente. Eu vou explicar o que é o trenó vivo. Vai lá. Era um nada mais, nada menos. Lá vem maconha. Esses trenós eram nada mais nada menos do que carros movidos pelos bodes que habitavam as montanhas frias. Faz sentido os bodes, né? Faz sentido. Bodes gelados. Bodes gelados. Ai, caralho. Então, assim eles partiram, pois a espada gelada derretia cada vez que os minutos passavam. Ah, ficou maneiro. Porra, a gente vai ter que explicar essa merda, vai ser foda. Mas aí tá graça. Já vão pensando na história toda. Porra, eu queria que a espada gelada era pra ser do príncipe, caralho. Então, mas vocês não falaram nada. A Grok doida botou um manto mágico. Porra, era pra pegar a espada, miséria. Manto mágico. Qual é a sua arma? É um manto. Vai fazer que nem toalha quando você faz tipo dar uma chicotada para. João Toalha é o príncipe, né? Vamos recapitular então aonde a gente tá, né? É, acabaram de partir. Vamos lá então. O príncipe de gelo estava cansado do seu povo sentir frio. Numa bela manhã, o príncipe decidiu ir aos vales verdes pegar a pedra do sol. Mas ele não sabia os problemas que estavam por vir nessa nova empreitada. Então decidiu buscar a ajuda do seu amigo chamado Andor, o destemido, seu fiel escudeiro. Escudeiro faz mapa, faz. Escudeiro do cavaleiro que tem um manto. o qual já havia caminhado pelas perigosas passagens das Montanhas Frias. Ou seja, eles estão indo para as Montanhas Frias. Não, carai. Não, eles estão indo para os Vales Verdes. Não, mas eles vão ter que passar pelas Montanhas Frias, pô. Ah, pode ser. Hã? É, boa, boa, boa. Andor, o destemido, era conhecido como o copiador de mapas. Após... Bem, ele está perdido. História. Após combinar com seu amigo, o príncipe foi para seus aposentos para pegar o manto mágico que estava escondido no baú do seu quarto. O nome dele é esse. Baú. Baú. Baú. Baú do mágico. Ô mãe, cadê o baú do meu pai? Veja bem que não era apenas um baú, era o fantástico baú do seu quarto. O principal do seu quarto tá na sala. Que... E daí? Quanto que tá esse baú do seu quarto aí? Era 6 moedas de ouro. Então, munidos de seu amigo Andor, de seu manto mágico, eles foram para o estábulo, pegar os seus trenós vivos, principal meio de locomoção do país gelado. Esses trenós não eram nada mais, nada menos do que carros movidos pelos bodes que habitavam as Montanhas Frias. E assim eles partiram, pois a espada gelada derretia a cada minuto que se passava. A dupla cruzou os portões da cidade e logo se depararam com uma ave. Oh, olha aí. Era incrível, ave gelada. Muda um pouquinho, pô. É ave azul. Zoeira. Era gelada essa porra. Ai, ai. Era incrível Fênix. Pera, era incrível Fênix. Fênix ao contrário. Da vez. A Fênix ao contrário é um monte de cinza. Quando ela morre, ela vira passarinho, né? O estado normal dela é assim. Ai, ai. Era a incrível Fênix mensageira dos Vales Verdes. Olha aí, cara. Da merda. Da história, hein? Era a incrível Fênix mensageira dos Vales Verdes. É que tem que começar a conectar as porras, senão a gente não vai conseguir fechar nada. Por isso que eu li tudo pra vocês, entendeu? E os ouvintes também vão me acompanhando. Vamos lá, então. E ela trazia a mensagem de que a grande bruxa verde havia pego... A pedra do sol. Ela trazia a mensagem de que... O que, que eu falei? A bruxa a verde. A bruxa verde. Agora é tudo verde. Puta que... É pra não ter ideologia de gênero. Só de cor. Havia pego a chave dos portões do Vale Verde. Que havia pego a chave... Vai ficar muito verde, mano. Não, pronto. Que havia pego as chaves dos portões do Vale. Do Vale, que é o Vale Verde. É. Do Vale, entre aspas, que é o Vale Verde. Do Vale, que é o Vale Verde. Entre parênteses. A bruxa verde do Vale Verde, a Fênix Verde. Não, a Fênix não é verde, ela é mensageira. A Fênix é mensageira, é verdade. É verdade. Ó, já temos uma nova quest aí, hein? É. E atrás dessa porra de bruxa verde, de gelada, sei lá o quê. Os dois heróis, inconformados. Não acredito que ela usou pegar a chave. Não ia conseguir dizer, nossa, mas que bruxa má. É. Os caras super tristes, né? Nossa, que chave. Então, nossa. A galera do reino veio consolar eles. Porra, fica assim. Quando a Fênix falou que era chave, a galera lá no reino fez... A chave? Não, velho. Comoção no reino frio. Esse é o melhor... Esse é o melhor quadro do mundo. Os dois heróis inconformados. É, os dois heróis inconformados perguntaram à Fênix Mensageira se ela sabia do paradeiro da bruxa, a fim de que eles pudessem recuperar a chave. Ela vai fazer a história inteira sozinha, né? Caralho. Não! Caralho. Dá pra imputar isso tudo aí que tu falasse onde está a bruxa? Perguntar onde está a bruxa. Mas pode fazer diálogo, caralho? Eu não sabia. Lógico que pode. Os dois heróis inconformados perguntaram para a Fênix Mensageira: você tem o paradeiro da bruxa? Vai, A Fênix Mensageira abriu suas asas mágicas, olhou no fundo dos olhos do príncipe e respondeu. Calma aí, a Fênix Mensageira. Não, tá ligado? Abriu. Seria muito bom. Vai, Wilde. Suas asas mágicas. É, muito merda. A bruxa verde se encontra no. Calma! Vale verde, esquina com a montanha fria. A bruxa verde se encontra na margem do Lago Azul. Que porra, onde fica isso? Ai, caralho. A bruxa verde se... No Lago Azul. Mano, que porra. A bruxa verde tá... E a porra da espada tá lá torrando, né? Foda-se, vamos. Calma, pô, isso aí é tudo rapidinho. A gente tá jogando uma partida de War, tá ligado? Amarelo, azul, verde. Ai, cara. Vai lá, Groco. Será que ele sabe onde fica essa porra? Ele se pergunta pra Fênix guiar, velho. Ah, não sei, deve ser, né? O Andor é o copiador de mapas, né? É verdade, o Andor. É verdade. Isso que é bom. A gente deu uma desculpa muito boa pra eles saberem onde fica tudo. É por isso que eu tô... Tem que ter controle de história, porra. Controle de história. É, mas aí que é legal. Porque a gente às vezes monta a história inteira na nossa cabeça, só que nós estamos em três. Isso que é o maneiro. Cada um faz uma coisa. Posso fuder agora e falar, tipo, Fênix, dos Gui. Tipo, foda. Mas não vou fazer isso. Agora, eles, sabendo o que deveria ser feito, partiram para sua aventura. Que merda de frase. Agora, o óbvio. Foda-se. Ai, ai, minhas frases é muito boa. Aqui vai por terra o selo Groco. Nunca mais. Melhor programa, cara. Você é louco. Vamos lá, então. Então, em seus trenós, foram para as montanhas frias, já que o Lago Azul ficava... O que a bruxa roubou mesmo? A chave. Merda. Que chave? Mano, vocês tinham que falar as pedras do sol, ô caceta, que é o que ele queria pro povo. Nossa, o Wilde fudeu muito. Que chave de quê, velho? Do cofre que guarda as pedras do sol? A chave do baú do seu quarto. Não, porra, dos portões do vale. O vale é fechado, tem portão lá. O vale é esse que tem um portão, mano. O vale é claro, meu irmão. É o vale mágico. Ah, é. Parece que a pedra do sol vai ficar lá tranquila. Eu conheci, confundindo com o vale marrom. Com o vale azul. Vai, Wilde. O Vale Azul tá abertão, a bruxa até acampa lá na margem do lago. Foda-se. Ela é verde, ela é tentada com a bruxa azul. Vai, Wilde. Pois então, em seus trenós eles foram para as montanhas frias, pois o Lago Azul ficava atrás da montanha. Ótimo. Você tá sacanagem comigo. Vai ficar onde, porra? Qual que é a conexão? Qual que é a conexão, cara? Esse jogo aqui, queridos ouvintes, não é pra pessoas que têm mente fraca, é pra nós. Temos uma criatividade foda pra mandar uma frase 10 atrás da montanha. É porque você foi foda agora. Não, essa foi a frase mais genial, caralho. É isso, valeu. Atrás da montanha. Cara, só fala isso e tudo bem. Já é, porque... né? Imagina cena, também, vou começar cena, a mudar só. Imagina, você tá lendo um livro, tá lá, puta história, você vira uma página, tá escrito no meio da folha, assim, atrás da montanha, já é. Fix. ficava 3 pontinhos atrás da montanha. Eu, tipo, imagina assim, não, assim, ando, onde é que foi, onde é que fica o Lago Azul? Aí ele abre o mapa assim, bem assim. Atrás da montanha. Realmente, ainda bem que ele tá junto, né, cara? Porque é extremamente difícil. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Vai, Grok. Será que o lago era frio também? Azul e frio. Ai, cacete. Adjetivos muito bons. É, os bodes cansados com a viagem... Não, porque... Portão da cidade já tá morrendo. Foda, o reino frio é foda, velho. Cidade é grande, porra. O reino frio é muito grande, porra. O reino frio é o tamanho do Pará, né, velho? Não, quando eles viajavam, decidiram parar nas montanhas frias, pois os bodes já estavam cansados. Qualquer porra, assim. Vamos pras montanhas frias. Aí chegou lá e falou, não, vamos parar aqui nas montanhas frias? Não, mas eles não estão, eles estão indo atrás das montanhas. Não, eles não pararam. Estou porque quiseram. Os bodes não estavam conseguindo mais andar. É, caralho. Ai, é muito bizarro, os bodes estavam... Ai, ai. Ih, tá no terreno deles agora, né? Os bodes são aí das montanhas frias. O truque dos bodes pra vai, parar. Vai, Vital, para de rolar, porra. Oxi, para de rolar é tu, viste. Vai passando aí, caralho. É tu, porra. Que... Ai, caralho, é verdade. Eu queria eu ser. Eu gostaria muito de ser agora, mas não é. Se alguém falar, você que tá enrolando. E eu falei, caralho, é você? Vamos lá. Ao chegarem às montanhas frias, eles tiveram uma surpresa. Elas estavam quentes. Puta merda, velho. Fudeu, os bodes vão morrer, tiozão. Eles são da montanha fria, não daqui. Que porra, que porra. Chibagulha. Que surpresa. Vale verde, hein? Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Vamos lá. A dupla não teve tempo para surpresas, pois o gelo derretido mostrou... Nudes. Não. Não. Mostrou as tetas. Mostrou as tetas. Calma, como eu falei, a dupla não teve tempo para surpresas, pois o gelo derretido mostrou criaturas escondidas. Tá saindo da jaula. Tá saindo da jaula. Mano, vocês só estão pondo coisa, que porra de cara. A gente nunca vai fechar essa história. Nunca. Vai, pô. Tem que ter batalha, caralho. Não teve nenhuma batalha, pô. Tá, mostraram... A dupla não teve tempo para surpresa. A dupla não teve tempo para surpresa, pois o gelo derretido mostrou criaturas escondidas. Que logo partiram para atacar os bodes. Caralho, logo nos bodes, mano. Tunguska e Tangristia não... Os caras... Tanainioster. Tanainioster e Tangristia... partiram para atacar os bodes. Que filhos da... Tadinho, tadinho, tão cansado. Agora fudeu, porque tem um cartógrafo e um alfaiate. Agora que o manto vai agir. Gente, é a oportunidade. Bem lembrado. É a oportunidade. É a oportunidade. Mas então, no mesmo momento em que eles atacaram, o príncipe os cobriu com o manto. Tá bom? Mano, eu tô pensando ele tipo no lençol. Tá ligado? A lona do circo, né? É. Cobriu uma caralhada de bode. Não, cobriu os monstros, porra. Ah, nossa. Tá errado, deixa eu ver, ó. No mesmo momento que eles atacaram... É, olha lá. No mesmo momento que eles atacaram, o príncipe os cobriu com o manto. Tudo bem. Vai lá, Wilde. O príncipe os cobriu com o manto. O manto... Não, calma. Não, eu sei o que eu vou fazer. Que eu dei uma olho pensei no negócio muito imenso. Eu sei o que eu vou fazer. É, o manto aumentou de tamanho e cobriu as criaturas bestiais, transformando-os em... Maravilhoso. O manto aumentou de tamanho, cobrindo as criaturas bestiais, transformando em... Ens? O som não é foda, bicho. Eu já tô risada, velho. É. Transformando-os em... Nossa, vai resolver o problema deles agora, ó. Transformando em... pequenos coelhos que serviram de alimento para os bodes cansados. É, porque agora eles se recuperam. Ninguém é coelho, ninguém é bode, ninguém é fênix. Tudo tem que ter um adjetivo, né? São pequenos coelhos, bodes cansados. Mensageiros. Bruxas verdes, montanhas verdes, lago azul. Lago azul. É fantasia, é isso aí. Fantasia, é isso aí. Não, nem uma espada, é só uma espada. Espada gelada. Que tá derretendo. Sabe o que eu penso em espada gelada? É tipo, é a espada normal, só que ela tá lá no clima frio, aí o cara encosta assim o braço. Ai, carai, tá frio. Que gruda o dedo. Você deixa encosta nas costas, tá ligado, cara? Caralho. Sabe que é você, né? Ai, perdão, gente. Desculpa, é que eu tô escrevendo, eu tô controlando o tablet, né? Eu fico perdido, perdão. Vamos lá. Transformando-os em pequenos coelhos que serviam de alimento para os bodes cansados. No entanto, assim que os bodes comeram as criaturas, algo terrível aconteceu. Nossa, eu imagino muito louco se fosse a vez agora, cara. Puta que pariu, velho. Um bagulho muito louco. Nossa. Espero que a mente do Wild vá pro mesmo lugar que a minha Thaís. Mas não vai mesmo, filho. Pode ter certeza que não vai. Terrível. Aqui no Estranha História, nada vai pra onde a gente quer. Cara, seria muito massa. Puta, ok. Depois que o Wild falar pra eu não soprar, aí eu falo o que eu tava pensando. Algo terrível aconteceu. Uma nova criatura, vamos lá, uma nova criatura, um ser feito de sombras, roubou os mapas de Andor. Eita, caralho. Nada a ver, né, mano? O cara comeu, aí apareceu. É, nada a ver. Tipo, ok. Tipo, partiu pra próxima. É porque eles estavam distraídos. Sabe o que eu ia falar? É que, tipo, eles comeram, só que aí já dentro do estômago dos bodes, os coelhinhos voltaram a ser as criaturas bestiais. Nossa. E devoraram os bodes por dentro pra fora. Se fosse eu pensei nisso. É o pior que eu pensei nisso, mas, pô, os bodes mastigaram essa merda. Não, prefiro... Se fosse eu agora, eu ia dar um nome pra essa sombra que roubou os mapas de Andor. E ela tá aqui no cast, mas não é eu, então vai agora. Uma nova criatura ser feita de sombras roubou. No entanto, assim que os bots comeram algo terrível, aconteceu. Uma nova criatura, um ser feito. Porra, que caramba, mano. Apareceu do nada. Só ninguém... vai aparecendo. Nada fecha, esse nada confuso. Pode ganhar asas, sei lá, né? Pode ser, os bots ganharam. Agora, eu quero saber qual era o pensamento do Febrini. Que algo terrível aconteceu. Nada, eu simplesmente joguei. Não tinha pensado, não. Cara, eles podiam muito devorar os bodes, virar as criaturas de novo. Vai lá, Grok. É, mas isso já não importava, pois ali de cima das montanhas, eles já conseguiam avistar o Lago Azul. Falou, ser feito de sombras. Ai, caralho. Chamou o Andor à toa, né? Nem precisou do cara. Só entrou na porra do caminho. Já não, pô, mas é porque o caminho... Mas até ele sabia ir pra montanha. Foi. Os bodes até cansou. Eu acho que o príncipe me mata. Não ia conseguir nem ele. Você acha que aquele príncipe é o palhaço? Oh, o manto foi foda, véi. Ah, o manto tira onda. Esqueceu o manto lá também. Ninguém. Não, isso tá subentendido, cara. Ai, meu Deus, sim. Vamos lá. E avistaram, na beira do lago, a grande bruxa verde. Agora é grande também. Caralho! Não era grande? Acho que era grande, deixa eu ver. Não, eu só falei. Era só verde. Era grande, olha lá, ó. Ela trazia as mensagens de que a grande bruxa verde havia brincado. Meu Deus. É? Caralho. A puta de uma bruxona da porra. É só esquivou, bruxão. Quase da altura da montanha. Dava pra ver a bruxa no lago. De tão grande que era. Vou usar isso aí. Vamos lá, então. E nas margens do Lago Azul, eles avistaram a grande bruxa verde. Com a chave em uma mão e na outra segurava... O Febreiro é um cuzão. Vamos lá. A chave em uma mão e na outra mão segurava... A espada gelada. Puta que pariu, mano. Foda-se as pedras do sol. Não, cara, a gente vai chegar lá. Calma, porra. Fala em verde, caralho. Lago Azul é outra coisa, Vale Verde é outra. Você não conhece. Pô, parece que nunca foi no Rio de Janeiro. Porra. Peraí. Porque eu não terminei ainda, não. E na outra mão segurava a espada gelada. Que em contato com a mão da bruxa ficava vermelha, fogo. Quanta cor! A bruxa verde, na beira do Lago Azul, segurava a espada gelada vermelha. Mas vermelha é porque é vermelha incandescente, porra. Então ela derreteu, cara. Aí. Mas ela tá fazendo, tá? Aí, Croc, ficar... agora é você. Por que que ela ficava vermelha e a bruxa é verde? E olha aí, qual é a combinação de verde? A bruxa vai pegar fogo no mato. Mas qual que é a combinação de verde com vermelho? É roxo. Olha aí! Então ela era verde, bruxa verde, e a espada agora é a espada gelada vermelha. Mas é isso mesmo, fica roxo? Fica roxo? Não sei, vai lá. Não, você roxo agora. É azul com vermelho. Tu que é desenheira, porra, tu que sabe. É, caralho, mas eu não mexo com pigmentação ainda, nem fiz teoria cromática, peraí. Taca a porra, peraí. Vai, Grok, vai, taca pau. É, não sou eu, a Grok é o outro jogando pra mim, me fudendo. É... E quando a espada já estava incandescente, a bruxa afundou-a no lago, secando-o completamente. Caralho! Esse, hein? Caralho, bruxa zica, hein? Que porra, não tá fazendo sentido nem. O príncipe gelado... É príncipe gelado ou é príncipe do gelo? Príncipe do gelo. Príncipe do gelo. O príncipe do gelo, irado, correu em direção da bruxa e com o seu manto na mão, bradou. Calma aí, só escreveu. Vai parar. E bradou: Nevasca! E com seus. Caralho. Vamos lá. Peraí, também. Agora você. Se empolgou tanto que eu não sei. Direção da bruxa, com seu manto na mão e bradou: Nevasca! E com seu manto, ele mandou grandes quantidades de neve e gelo contra a grande bruxa verde. Grandes quantidades contra a grande bruxa. É que é tudo muito, porra, é muito. É o seu grande manto. Deu, cara, seu grande manto, grande qualidade da grande bruxa. Eu não sei como ele não bradou, grande nevasca. Eita, porra, eu perdi a chance de falar, pode, diamante. E com seu manto, vai, Grok, ele mandou grandes quantidades de neve e gelo contra a bruxa verde. É. E ela, surpresa, com um ataque repentino... Sem reação, caralho. O que que ela vai fazer? Do nada, nevasca na cara. Puta que. Mas é isso mesmo, foda-se. É. E é, bruxa, surpresa com o ataque repetido, ficou surpresa. Vou continuar pra salvar. Que lixo. Eu vou tirar 1000 na redação do Enem. A professora vai ser a bruxa verde lá. Ai, caralho. Ai, ai. A bruxa ficou inconformada. Ficou tão inconformada quanto os heróis quando receberam a notícia da Fênix. Pois é. Vamos lá. E ela, surpresa com o ataque repentino, ficou sem reação. Muito merda, desculpa. Foi guardar a chave no bolso e se atrapalhou, guardando a espada flamejante. Ah! Já virou a lista de Pais da Maravilha agora. Vai, Wild. Guardando a espada flamejante. O príncipe aproveitou o momento para lançar um novo ataque, mas algo o parou. Eita porra, tá saindo. Muito bem, queridos ouvintes, vamos aqui. Vamos aqui ler a nossa estranha história até o momento, né? Uhum. Era uma vez um príncipe de gelo, a espada gelada irá derreter, olha aí, já atingimos 2 pontos da história, e um novo reino irá surgir. O príncipe do gelo estava cansado do seu povo sentir frio. Uma bela manhã, o príncipe decidiu ir aos vales verdes pegar a pedra do sol, mas ele não sabia os problemas que estavam por vir nessa nova empreitada. Bota problemas... Vocês reclamaram dessa frase. Inconformidade, bobo de mapa, grandes bruxas. A mina pegou a espada flamejante, foda-se, mas quando pegou a chave, os caras não, velho. Pegou a chave. A chave foi nossa. É porque, não, é porque a gente não sabia, porra, que a bruxa tava com a espada flamejante. É verdade, é verdade. Porque botaram o manto na mão do. Alfaiate, é foda. Então, decidiu buscar a ajuda do seu amigo chamado Andor, o Destemido, seu fiel escudeiro, o qual já havia caminhado pelas perigosas passagens das Montanhas Frias. Ela é perigosa mesmo, hein? Vocês viram? É porque ele já tá acostumado, porra. Ele já pegou o atalho. É. Andor, o Destemido, era conhecido como o copiador de mapas. Após combinar com seu amigo, o príncipe foi para seus aposentos para pegar o manto mágico que estava escondido no baú do seu pai. Véi. Isso ficou tão... Ó, isso ficou tão videogame, tipo... Nomei... Aí, qual é o nome para este item? Aí o cara bota... tá ligado? Aí, você pegou o Pode continuar a história. Foi tipo isso. Então, munido de seu amigo Andor e de seu manto mágico, eles foram para o estábulo pegar os seus trenós vivos, o principal meio de locomoção do país gelado. Esses trenós não eram nada mais, nada menos do que carros movidos pelos bodes que habitavam as Montanhas Frias. Estranho, né? Eles habitavam as Montanhas Frias. O que eles estão fazendo? É que o Andor, numa dessas caminhadas dele aí, trouxe uns bodes da montanha pra vila. Não, aquilo ali, esses bodes da Montanha Fria são animais que são domesticados pelo povo do país gelado. Nada mais justo, sim, né? Pode ser, verdade. E assim eles partiram, pois a espada gelada derretia a cada minuto que se passava. Olha aí, cara, a espada gelada, na verdade, era uma espada de fogo. Só que o fogo tava contido dentro do gelo, a gente não sabia. Puta merda, velho. Puta que pariu. Aí sim. A dupla cruzou os portões da cidade e logo na saída se depararam com uma ave. Era incrível, Fênix Mensageira. Tão incrível, puta, faltou ser essa... tipo Fênix bibliotecária. Tipo... Essa foi. Ela tem um óculos, tá ligado? Um óculos e uma bolsinha assim de coisa. Os pergaminhos. Pergaminho. Tem as cartas, tá ligado aí? É. Ela veste amarelo e azul. Tá, ela pega as cartas e é país de fogo, é deserto marrom, não sei o quê. Opa, país de gelo, príncipe de gelo. Eu vou falar esse grande recado aqui. Ai, cara, a Fênix do Correio. Ela trazia a mensagem de que a Grande Bruxa Verde havia pego a chave dos portões do vale. Os dois heróis inconformados perguntaram para a Fênix Mensageira: você tem o paradeiro da bruxa? A Fênix Mensageira abriu suas asas mágicas, olhou no fundo dos olhos do príncipe e respondeu: a Bruxa Verde se encontra na margem do Lago Azul. Pra que ela precisou abrir a asa? Acho que ela tava cansada. Pois é. É o frio, né? Mó frio da porra. A galera vê de um jeito, tipo, nossa, tem uma Fênix, né? Enquanto ela tá tipo, ai, caralho, muito longe aqui. Então, ela tá lá no lago. Cara, rapidão. Toda vez que falam os heróis inconformados, eu lembro da música de Zé Cabaleiro, que vai, eu tava triste, tristinho. Imagina os caras abaixando a cabeça chutando pedra, assim, tá ligado? Chutando uma pedrinha, tipo... A Fênix, ela abriu o braço pra bater, assim, no... Dar um tapinha no ombro do... Mas aí ela desistiu. Agora eles, sabendo o que deveria ser feito, partiram para sua aventura. Então, em seus trenós, eles foram para as Montanhas Frias, pois o Lago Azul ficava atrás da montanha. Melhor parte. Melhor localização, né, cara? Chupa Google Maps. Andor, Google Maps. É, tipo, a bruxa fez check-in, tá ligado aí? Ah, fica ali. Ah, é atrás da montanha. Tá tudo certo. Enquanto eles viajavam, decidiram parar nas Montanhas Frias, pois os bodes estavam cansados. Ao chegarem nas Montanhas Frias, eles tiveram uma surpresa. Elas estavam quentes. Que surpresa, puta. Como é que eles não perceberam isso logo, tá ligado? Que não tinha neve, né? Aquela merda. Tipo, é. Calor da porra, né, nego? Caralho, que estranho essas montanhas frias ultimamente. Quando eles sobem no meio da montanha, puta, velho, tá quente aqui. A montanha virou uma duna já. Mas, olha só, a dupla não teve tempo para a surpresa, pois o gelo derretido mostrou criaturas escondidas, que logo partiram para atacar os bodes. No mesmo momento em que eles atacaram, o príncipe os cobriu com o manto. O manto aumentou de tamanho, cobrindo as criaturas bestiais, transformando-os em pequenos coelhos que serviram de alimento para os bodes. Os bodes vampiros. Faltou isso. Os bodes vampiros. Caralho. Mano, os bodes. É, hoje, porra. Pra sobreviver na montanha fria. Na montanha fria não tem essa, não, velho. No limite. É. A escassez lá é foda, né? Se não comer coelho, meu velho, não tem mais o que comer, não. Essa de fofinho, não. O bagulho da montanha fria é louco. Ai, ai. No entanto, assim que os bodes comeram, algo terrível aconteceu. Uma nova criatura, um ser... Som... Parte mais forever da história. Parte lost. Eu tava pensando na nossa foda. Deixa eu terminar. Acabou com ele. Porque foda-se. Eu terminar a frase. Ai, meu Deus. Uma nova criatura, o ser feito de sombras, roubou os mapas de Andor. Mas isso já não importava. Ele tá aventura, os caras andando, aí passa um bagulho. Opa! Foda-se. Os bichos vão Tarzan, se pô, tá ligado? Caralho, meu Deus! Criatura esquema! Criatura! É um ser de sombras! Meu Deus, ele roubou meu mapa! Foda-se! Olha a bruxa ali! Os caras são... Caralho, velho! O Anderson... O Andor olhou e falou, o ser... Ai, meu Deus. Só deu tempo de ver que era uma criatura de som, porque passou tão rápido, que se qualquer coisa... Que nem isso aí, eu vi um vulto. Não era uma criatura de sombra, é só um vulto, tá ligado? Vum, pegou, aí ele... Aí o príncipe, caralho, e agora? Não, tá tudo bem. Olha a bruxa. Na verdade, ela até já viu a gente. Acho que foi ela que pegou o mapa. Pois é. Ela é grande, né? Ela só passou a mão assim. Ai, cacete. Caralho, velho. Morria pra ver. Sim. Cara, eu tenho dor de cabeça. Calma aí, vou continuar. Ai. Mas isso já não importava, pois ali, em cima das montanhas, eles já viam o Lago Azul. E lá de cima, eles avistaram a grande bruxa verde. Na margem do Lago Azul, segurando a chave em uma mão, e na outra mão segurava a espada gelada, que em contato com a mão da bruxa, ficava vermelha de fogo. E quando a espada já estava incandescente, a bruxa afundou no lago, secando-o completamente. Isso também foi rápido, né? É. Acabou. Espada mais em reação, tá ligado? É uma supernova a espada. O príncipe de gelo, irado, partiu em direção à bruxa com seu manto na mão e bradou: Nevasca! E com ele brada, que não é um alfaiate. Nevasca! Ele brada, isso é um brado. Nevasca! Nevi, é um francês. Nevesque. Com seu manto, ele mandou grandes quantidades de neve e gelo contra a grande bruxa verde. Isso aqui também, né? O manto faz o que quer também, né? É, foda-se. Ah, meu irmão, tem que... Porra, é o manto mágico, caralho. Verdade, que fica guardado no baú do seu quarto. Né? Claro. Não é qualquer manto. Tipo o olho de Agamotto, tá ligado? É uma parada fodona. E ela... Nossa, essa parte aqui, por favor, eu gostaria de pedir a atenção de todos. E ela, surpresa com o ataque repentino, ficou sem reação. Caralho, tipo, ninguém tava preparado pra nada, tá ligado? Ela só olhou assim e fez, ó, o príncipe foi lá, tipo, a galera, nossa, que príncipe fodão. Aí primeiro que ele já não tinha uma espada, ele tinha um pano. Ele tinha um manto. Ai, eu tinha um pano de prata. Aí chega lá e ele precisa de um cartógrafo que tipo, não precisa de mapa nenhum. Porque, tipo, a bruxa era tão grande que dava pra ver lá de longe. Ai, ai. E a bruxa, tipo, você achando que... Os caras ficaram... Porra, os caras ficaram inconformados porque a bruxa tinha pego as chaves, tá ligado? Mas, tipo, foda-se, porque o primeiro ataque, ela... Meu Deus! Ela, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora com essa nevasca? É, porque ela ficou surpresa, ela ficou enraçada. Ai, caralho, melhor quadro. Nossa. A bruxa ficou sem reação. Foi guardar a chave no bolso e se atrapalhou, guardando a espada flamejante. O príncipe aproveitou o momento para lançar um novo ataque, mas algo o parou. Sou eu agora? Brock, vai lá. Tá. Nossa, o Wander não fez nada. Ele é um cartógrafo do mapa, velho. Ele é muito merda. Deixa eu pôr o Wander. Caralho, vou pôr o Wander montado num bode. Nossa, olha aí, dá. É. Era Andor. Era Andor. A galera, que montado em um dos bodes, partiu para atacar a bruxa. Olha aí, cara. Caramba, dá pra zoar muito essa parte. É muito longe, porra. Os bodes voam, caralho. Tem sentido nenhum também, né? O cara vai atacar, ele fala, não ataque. Eu vou atacar. Aí, ué, ele ficou surpreso. Uns puta bodão da porra. Vocês têm que imaginar, mano. Os bodes que come cu. Ele e os caralho. Só pensei que você vai comer cu. Cara, esse bode fodão mesmo. Você é bodão fodão que come cu. Ai, puta dos bode, caralho. Sai de casa, você come pra porra esses bode, mano. Sai de casa, come coelho pra caralho. Come cu de coelho pra caralho. Quando ele comeu o coelho, acho que ele comeu o cu do coelho. Ai, caralho, velho. Esse peixe é terrível que aconteceu. Nossa, foi puto. O puto não foi nada. Ai, ai. Bom, vamos lá. Era Andor que montado o bode partiu para atacar a bruxa. Pois reconheceu que ela era a assassina de sua mãe. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O cara me fode muito. Ai, puta, não. Nossa, meu Deus. Mas sou eu. Eu que me fodi nessa. Ah, todo mundo. Todo mundo, até o Andor. Pois é, pois é, até o bode. E ela era assassina de sua mãe. Calma. Quando começa a rir assim, vai vir. Montado no bode monstruoso, Andor foi em disparada furiosa e bradou: assassina! Montado no bode monstruoso, ele tava furioso e montado no bode monstruoso, Andor foi em disparada furiosa. Que merda. Andor, vírgula, em disparada furiosa. Bradou. Assassina! Vai, Gro. Nossa, cara. Bradou. Ele tá indo pra cima dela com o quê? Com um pote. Ele não tem. Ele não tem arma. De mapa enrolado. Ele engraçado, é uma mosca gigante, a bruxa, que ele vai bater com o jornal nela, tá ligado? Mas aí fica a cargo de você. É, porque ela tem itens ali também, ó. É, e o Andor tem o quê? Não, mas ele pode, sei lá. Vou matar o Andor. Serve pra nada. Cara. Vai lá. Ao chegar ao lado da bruxa, o bode, irado... Um brother irado, ele era muito louco. É, um brother loucaço. O brother, ele tinha um moicano verde. Sim. Ao chegar ao lado da bruxa, o bode de Andor... Não, peraí, o bode irado. Tem que ser o irado? É. Então, tá. Ao chegar ao lado da bruxa, o bode irado mordeu a sua perna. O cara tinha... Assassina, chega lá. Tipo, o foda é porque a gente não tem proporção das coisas, tá ligado? E, tipo, o quão grande é a bruxa, o quão grande é o bode e o quão grande é Andor pra montar um bode que é grande, tá ligado? É porque aqui você... O bode monstruoso, então caralho, mordeu a perna e arrancou fora, né? Mas a bruxa é a grande bruxa verde, né, mano? Pois é. Pode subestimar ela também. Só, né, ela só fica surpresa com nevasca. Agora sou eu, né? Nesse instante, Andor apanhou a espada do bolso da bruxa e... e se preparou para fugir. Caralho, que filho da... Que cara cozinha, traidor. Caralho, traitor. Eu não coloquei nesse ponto, mas calma. Eu vou continuar. Aí, e ele pegou a espada e... se preparou para fugir quando foi surpreendido com um chute da bruxa. Caralho, a bruxa chutou, cara. Tipo, eu sou uma bruxa. Como eu ataco? Eu dou picudas. É, ela tá puta, pô, tá virada. Era pra ter botado a bruxa irada. Era grande bruxa verde, luta karatê. Caralho. E o príncipe do gelo tá lá em cima, né? Tá lá. O seu pano. Seu manto. Ele tá preparado. Ele tem. Ele deve tá assistindo, ele deve tá só olhando. Tá. Já pensei. Deu um chute no cu do. Aquele chute no ossinho da bunda que o cara pegou a mão atrás. Que escroto. Mas tem que lembrar que a bruxa é gigante. É. Então o cu dele já é. E se brincar, o bode ainda vai e come. Pode, filha da puta. Maldito spot, curador de cu. Monstruoso. Os monstruosos irados. Bodes chorando. Os monstruosos bodes irados, comedores das montanhas frias. Mano. Eu preciso muito desenhar coisas disso. Vale, velho. Nossa, foi chocado. Esse é o melhor quadro, a melhor ideia. É tipo o melhor cast que eu já gravei na vida. Nossa, velho. Meu Deus. Vai lá. O príncipe de gelo, que já estava próximo, jogou seu manto sobre a cabeça da bruxa, tapando sua visão. Oh. Tipo, agora o manto é só um manto mesmo. Ele só tapa a visão. Não, mas ele muda como quer. Manto mágico. É. Do baú do seu quarto. Baú do seu quarto de letrinha maiúscula. Tipo, baú do seu quarto, caralho. Foi um narrador em off, baú do seu quarto. E quando removeu o manto, haviam apenas duas coisas. Uma porta no chão e a chave ao lado. Ô, louco. Caralho, bruxa era a porta. Não, agora eles já vão cair lá do lado das pedras, levar de volta em cima do pod e acabou. Vamos lá. E a chave ao lado. O príncipe segurou a chave e olhou pelo buraco da fechadura. Conseguiu ver as planícies verdes. As planícies do vale. Eita, mas é um vale, não pode ter planície. A montanha plana. As planícies do... O deserto do fundo do mar, ele viu. Príncipe de gelo. Segurou a chave. E olhou pelo buraco da fechadura. Pelo buraco da fechadura. E viu. E viu o que, Wilde? Ou você vai deixar em aberto pra Grok? Pronto, pode botar assim. E viu o vale. E viu o vale verde, tá ligado? Melhor. Só pra tipo, confirmar que ele realmente tá lá. Tá. Sim, o Andor agora tem que voltar com a espada que saiu correndo. Não, porra, ele levou um chute, ele tá fudido. Ele tá no chão lá. Caralho, vou fazer um bagulho dramático agora. Vai lá. É, nesse momento, Andor, que estava muito ferido, olhou para o príncipe e disse: vá sem mim. Caralho, que chute foi esse? Porra, meu irmão, é a grande bruxa verde, porra. É. Tá achando que é pouca merda? É um pinico cheio. Silva, mano. Então, o príncipe apanhou a espada, girou a chave e entrou pela porta. Tá ficando bom, tá se encaminhando um bom final aí. Vamos lá. Sem demora, o príncipe correu até a Pedra do Sol, vendo aquela linda joia em seu altar. Tipo, já deixou ele na boca do gol, tá ligado? A Pedra do Sol é uma... A joia é a Pedra do Sol, né? É. Tá. Vai lá. Ele pegou a joia. E pegou. E pegou, né? E pegou, acabou o frio. Ao pegar a pedra, sentiu-se aliviado por um instante, pensando que a aventura já havia terminado. Porém eu me fosse. Se fosse minha vez, eu ia estar com o Nelson Massa pra fazer. É sempre assim, é sempre da vez dos outros. Sempre da vez dos outros, claro. Esse é o jogo, cara. É, estranha história é isso aí, mano. A pedra caiu no solo e começou a tomar forma. Caralho, velho. Vai virar a bruxa da pedra do sol. A grande sol. Bruxa. A bruxa a grande amarela. Bruxa. Agora, porra. O príncipe mão mole do caralho, ele chegou. Era isso que ele quer. Quando ele pega, cai. O furado do caralho. É. Tá cansado, né, mano? Tá cansado. O alfaiate é foda. Começou e ele tava aliviado, né? Ele deu uma relaxada. Putz, agora sim. Ele fez um uff. Exatamente. Caiu. Por isso que caiu. Porque era distonia. Ele tava nervoso. Ele deu uma relaxada e a pedra. Escorreu como areia entre os dedos. A pedra caiu no solo, começou a tomar forma. Já sei. Puta que pariu. Virou um bode. A pedra. Virou um bode. Começou a tomar forma. Peraí. Virou um bode, eu já comi. Comeu o príncipe. Não! Comeu o cu do príncipe. Vai lá. Começou a tomar forma. Aquilo que era uma pedra transformou-se em um trono. O trono do sol. Caralho. Puta merda, tá na tua mão, Grok. Não fala isso. É agora, é a última frase. E vai fechar certinho. Eu, Will, de você. É, porque ele vai sentar no trono, vai deixar de ser o príncipe de gelo, vai virar o príncipe do sol, vai voltar. E olha só. Lembra, então, é justamente isso. Lembra que a gente falou no começo. Exato, era uma vez o príncipe. Um novo reino irá surgir. Exatamente. É isso. Lembra do que eu falei agorinha? De tipo, se fosse minha vez, eu tinha um jeito de falar, pronto. Era isso que eu queria. Isso. Não, mas é lógico, eu não sou também. É lógico. E lembra que o começo de tudo foi porque ele tava cansado da galera sentir frio. Sim, lógico. Aí ele vai virar, não, vai fechar lindo. Vai como? Isso? Está em suas mãos. Vai a galera tá em pé agora. Vai explicar algumas coisas. E o príncipe do gelo, ao sentar-se nesse trono, transformou-se em príncipe do sol. A estranha história é assim. É um dia comum. Cara, isso foi um dia comum no reino de País gelado. É verdade. E agora vai ser o país ensolarado. Vai ser o Nordeste. Muito bem, senhoras e senhores, fechamos essa história maravilhosa. Vamos agora, né, a continuação da história que a gente criou até aqui. A gente tinha parado no momento em que o príncipe ia atacar e algo parou. Era Andor, que montado em um dos bodes, partiu para atacar a bruxa, pois reconheceu que ela era a assassina de sua mãe. Montado no bode monstruoso, Andor foi em disparada furiosa e bradou: assassina! Os melhores brados de todos. Ah, mas ele tava muito puto, pô. Ele tava, vixe Maria. E o bode monstruoso, então. Ao chegar ao lado da bruxa, o bode irado mordeu. Ele pegou as dores pra ele. Ele falou, não, mano. Matou a mãe de Andor. Na moral, tipo... Mexeu com o Andor, mexeu comigo. O Andor falou, bode, eu tô sem arma nenhuma. Eu só tenho esse rolo de mapa que não serve pra porra nenhuma. Me ajuda. E outro bode irado, por quê, né? Qual que eu vou fazer com isso? Então, O bode tava de boa, tinha acabado de comer um coelho, pá. Quase eu acho que é porque talvez o bode, ele não gosta de bruxa de nenhum jeito, tá? Talvez ele queria comer a bruxa. Como ele era um bode comedor de cu, né? Ele queria comer um cu. Aí, vamos lá. Ao chegar ao lado da bruxa, o bode irado mordeu sua perna. Tipo, ele ficou super bravo, vou morder sua perna. O bode vampiro é foda, velho. Eu sei que o bode ia dar um pulo lá de cima da montanha, destroçar ela do meio, vou morder sua perna. Podia ter dado uma chifrada, tá ligado? Já que bode. Caralho, é um bode, né? É mesmo. Nesse instante, Andor apanhou a espada do bolso da bruxa e se preparou para fugir, quando foi surpreendido com o chute da bruxa. Chute da bruxa. Super perigoso, né? Parece chute muito da tipo Xuxa. Um chiclete ácido. O chute da bruxa, a gente tem que pôr aqui com um maiúsculo também, que é o golpe dela. Essa bruxa é essa mais. Pensa em. É a bruxa. É a bruxa full STR. Quando você faz um mago no RPG e coloca só força nele, e ele dá uma porrada de cajado, pô, dá 100. Caralho! Ai, caralho. Quando foi surpreendido com o chute da bruxa, o príncipe de gelo, que já estava próximo, jogou seu manto sobre a cabeça da bruxa, tapando sua visão. E quando removeu o manto do lugar da bruxa, encontrou apenas duas coisas: uma porta no chão e a chave ao lado. O príncipe de gelo pegou a chave e olhou pelo buraco da fechadura e viu o Vale Verde. Olha aí. Nesse momento, Andor, que estava muito ferido, olhou para o príncipe e disse: vá sem mim. Fudido, né? Príncipe fez foda-se. Beleza. É verdade, não, o príncipe não falou nada, pegou a chave. Cara, valeu. Ele é um cara muito sério. Escudeiro, né? Escudeiro, é pra isso mesmo. Então o príncipe apanhou a espada, girou a chave e entrou pela porta. Sem demora, o príncipe correu até a Pedra do Sol, vendo a linda joia em seu altar. Ao pegar a pedra, sentiu-se aliviado por um instante, pensando que a aventura já havia terminado. Porém, a pedra caiu no solo e começou a tomar forma. Aquilo que era uma pedra transformou-se num trono. O trono do sol. E agora a minha parte que ninguém esperava, né? O que acontece? Você sempre... O príncipe, ao sentar-se nesse trono, transformou-se em príncipe do sol. Não, e tipo, ele achou que a aventura tinha terminado e de fato tinha terminado. Foi tão surpreendente que enganou ele duas vezes, né? Só que não tinha terminado e depois ele foi enganado de novo, porque tinha terminado sim. É porque pra ele, porra, ele achou que era, tipo, ele ia pegar a pedra, ia levar pra lá e tá tudo certo. Mas não, a pedra, e aí é que vem a parte da conclusão, né? Uhum. A perna tornou-se o novo trono dele. A perna da bruxa já virou tudo, né? Bom, vamos dar os desfechos finais, né? O reino foi salvo, né? O príncipe tornou-se aí o príncipe do sol. E aí o sol, né, começou a cara, aqueceu toda a galera, aquele frio fudido, né? Os bodes das montanhas frias são agora os bodes das montanhas quentes. Lago Azul, todo um ecossistema marinho foi perdido no meio da... Não, ó, eu tenho... Puta merda, eu tenho duas ideias muito boas. Vê só, quando ele se tornou o príncipe do sol, e aí as terras começaram a esquentar de novo, todo aquele gelo, que era demais, derreteu, óbvio, e ele se encaminhou pro lago. Escorreu onde ficava o lago. Então, novo Lago Azul foi criado. E outra coisa, ele virou o príncipe do sol, aí o que é que ele fez? Ele chamou a Fênix, mensageira de novo... E falou: ó, Fênix, manda lá a mensagem pros meus súditos pra eles virem pra cá agora. Que agora esse é o novo reino. É que é verdade. Boa, acho ótimo. É verdade. E a Fênix, já sendo aí esse animal de fogo e tal, né? Já tava sendo atraída já. É da hora que a gente tá falando o tempo todo da Fênix, eu não consigo imaginar ela sem ser uma coruja, cara. Só vem a coruja do Harry Potter, mensageira. É uma fênix faz... E olha só que foda, esse foi o grande segredo. O reino foi salvo, não porque o sol foi lá no reino de gelo e esquentou, mas porque o que o Dalgo falou, ali vai tornar-se o próximo reino. A galera vai vir pra cá, pras colinas lá, pros vales verdejantes lá, vales verdes, né? E ali vai ser o novo reino. Caralho! Lindo, lindo. Lindo. Acho bonito. Agora, é um êxodo e outra coisa, do povo, do país, gerado. E Andor, o que aconteceu com ele? Ficou lá pra morte. É, né? Será? Acho que é um final nobre, cara. É um final nobre. Ele conseguiu. Ficou lá pra morte. Se vingar. Cara, né? Eu acho que não. Eu acho que ele simplesmente, depois de um tempo assim, ele. Até que eu já tô bem melhor agora. E ele simplesmente. Vai andando pra porta. Trancada. Esperando todo mundo só escorre. A porta é no chão. Ele só escorre. É. Ele vai arrastando. Plup, cai na porta. Imagina a viagem que é você cair no chão. E quando voltar, você tá em pé de novo, tá ligado? What? É, sabe o que aconteceu com o Andor? Ele levantou assim, falou, nossa, velho, tô melhor. Aí ele olhou, a porta tava trancada, né? A porta mágica. Ele voltou pro rei e não tinha ninguém. Ih, aí ele caralho. Não tinha porra nenhuma, ele ficou perdido lá na cidade, sozinho, no frio, cara. Ai, que triste. Ai, eu fiquei muito triste. Ah, não, velho, aí é foda. Então era melhor que ele morresse com um. Nossa, aí ele vira tipo um louco. Eu acho que é legal. Pode dar um link pra uma história futura. Ele vira tipo fantasma da antiga cidade do país, do antigo país gelado, tá ligado? Ele assombra aquelas terras. Ou então, o próximo que a gente fizer, próximo Estranha História aí, o próximo que a gente criar pode linkar com ele. Pode fazer uma diferença, tá ligado? Os caras conheciam uma cidade onde só havia um homem e ele desenhava mapas o tempo todo procurando a saída. E ele caralho! E tal. Meu Deus, meu, eu arrepiei, mano. Mano, agora isso é muito bom. Isso é muito bom. Cara, isso é Estranha História, senhoras e senhores. Agora pra finalizar. E os bode? Era um cu de curioso. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso novo quadro Estranha História. Vamos tentar trazer ele aí a cada 4 ou 5 programas. Quando eu tive a ideia de fazer o quadro, eu pensei em trazer artes, né? Então, façam seus desenhos aí da história. Mandem pra gente no nosso e-mail, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, pra algum dos casters aí, se vocês tiverem amizade e tal. Se você não souber desenhar, façam suas montagens, façam suas imagens aí, que vai ser muito maneiro essa zoeira. Abraço e até a próxima aí, cara.